3, 2. Beleza mesmo, sangue? Erba. Maravilha. Sobrinhos do Ataíde. Impressionante. Sobrinhos do Ataíde AM, direto de São Paulo para todo o Brasil. Ao vivo com a primeira transmissão esportiva de uma enchente pelo rádio. É isso mesmo, amigos do rádio. A enchente é o esporte que mais cresce na maior cidade do país, podendo ser praticada nos rios, esgotos ou mesmo nas ruas com bueiros entupidos. É uma verdadeira festa da água suja. Quando se prepara, o árbitro vai autorizar o início de enchente. Que bonito. Vem de repente e inunda tudo. Onde está nosso repórter? Estou tentando fugir da enchente, mas não dá pra... Já era. Quando finalmente a água chega aqui, a nossa cabine de som começou a entrar pela fresta da porta, tá subindo rápido, molhou meu sapato, agora também a meia, chegou na canela, a fiação tá submersa, passou da cintura, o equipamento boiando na altura do peito e... Inundou a cabine! Tchau. Eu quero ficar sozinho. Então é isso, né? Maravilha. Sobrinhos do Ataíde. Sobrinhos vestem cueca, chinelo e boné.